sabe, sabe, periferia do Amada. Cena do crime, São Jorge, no paralelo. Entre a barreira do céu, o cruel do inferno. Se dá um pau, ratatá, eu tô no ar. Na levada criminosa, eu vim pra apavorar. Ahá, roleta russa, galera. Nervoso aí, parceiro, eu quero é mais. Só sangue bom, só sangue bom, só sangue bom, abalando o cenário. Só sangue bom, só sangue bom, só sangue bom, abalando o cenário. Eu vou colar, mostrar a cara da fita. O papo aqui é terrorista, esquema que é quadrilha. Subir o gás, maluco é dois pá. Lido, o cano do prato, uma carreira, um risco se for preciso. Para te aloprar maluco, para ser mais direto, firme no assunto. Ratatata, só sangue bom, a máfia vai colar. Papapapá, só sangue bom, a firme está no ar. Que é no Gersão, flagrante então. Interior paulista, acelerando seu coração. Vem que vem, chegando na moral. Ceia de rua, aqui é natural. Vai que vai, abalando o cenário. No ar o mais sinistro, coringa do baralho. Apetitoso, no esquema bem bolado. Não sou comédia, muito menos sou papo furado. Chega aí, cola aí, chega mais então. A nossa cara é essa daqui, periferia ladrão. Nossa firma, forte e poderosa. Pode acreditar, e maluco, eu sou de volta. Respeito sua quebrada, seja aqui ou em qualquer lugar. Realidade cruel chegando devagar. A firma é forte, chegou, chegando é o terror. É crime, é morte, pô, é desespero, é horror. Periferia não é, faço parte dela. Só não quero mais irmão pra debaixo da terra. Chega de camburão, de revólver na mão. Não é pra se matar, somos todos irmãos. Nossa quadrilha, uma parte mano. O pesadelo está apenas começando. Só sangue bom, só sangue bom, só sangue bom, abalando o cenário. Só sangue bom, só sangue bom, só sangue bom, abalando o cenário. Flagrante, maluco pode acreditar. Hortolândia na pule, Sumaré direto da quebrada. Onde uma pá de mano mata quem tem arma, atira. Ladrão se mata entre si, quando não morre na mão da polícia. Não é bem por aí, a união, cadeia, fuzente, o calibre. Sangue bom tem te entender. Quem vende a arma, vende as mechas, só não vende a coragem. Mas como todos sabem, dedo mole muitos tem. Porém eu não desacredito de ninguém. Peito de aço ninguém tem, Santa Rita quem desacredita vem que tem. O grupo gueto de pagode tem também, o Jairo no violão. Sangue bom não tem pra ninguém, tem face da morte, realidade cruel. Com muito orgulho da quebrada eu rimo e passo pro papel. Tem time de futebol, união duas vilas. Tem pagode na quinta, na entrada do Santa Rita. Tem ladrão, pra mim é natural, tudo igual. Com certeza não vejo mais ladrão de varal. Aqui ninguém compra jornal, fale signo. Só se lê jornal em dias de domingo pra segunda-feira. Correr atrás de um trampo digno, que hoje em dia é raro, até com profissão. Com um curso ou estudo, não tem emprego pra você. Quando se acha um é 136 por mês. Se quer ou não quer, se não, vai se fuder. Tem família, três pivetes, aluguel pra pagar. Com um salário desse eu passo a fome, eu é obrigado a roubar. Com certeza a polícia te pega, te humilha. Se ela não mata, te prende, te espanca. Ei, sangue bom, vai por mim, eu conheço o sistema desde criança. Só sangue bom, só sangue bom, só sangue bom, abalando o cenário. Só sangue bom, só sangue bom, só sangue bom, abalando o cenário. Se pá e bala, se pum me pega agora, pá. Na levada terrorista vai ser foda. Engatilho e disparo uma. Batida na caixa, ladrão. Escuta, mano, o bumbo, o baixo, então. Escuta o eco invadindo a sua mente.